de camarim ou de passarinho. Antes, caminhos de minha infância, Chitãozinho Chororó, mais estrelados em Franco Moraí, ao meu saco, e a sua frequência. Daqui a pouco, tem festa, me lembra do programa, você não perde por esperar. Aumente o volume, você está na melhor. Rádio Sul Goiânia. Evangelização, música, notícia, esporte, prêmios. Rádio Sul Goiânia, ZYH-119, 5.000 watts de potência, transmitindo em onda média 560 kHz, uma empresa de comunicação da emissora Sul Goiânia de Quirinópolis Limitada. Rádio Sul Goiânia, a rádio que tem compromisso com você. Você está ouvindo Sertão Veja. Rádio Difusora de Jataí, Rádio Sul Goiana de Quirinópolis e Rádio Santa Helense de Santa Helena de Goiás. Emissoras que integram a rede de Rio Espírito Santo de Comunicação. Só aqui tem Sertanejo de Raiz, Sertão Veja. Você está ouvindo Sertão Veja. Só aqui tem Sertanejo de Raiz, Sertão Veja. Estamos de volta aqui no Zona de Mágico, da boa música, na sua sintonia favorita. É o nosso Sertão Veja para você, tocando Tonique Tinoco. Ah.